Ficheiro 18, página 171, capítulo 10. Segunda-feira, 14 de março, a domingo, 20 de março. Alugar um automóvel sempre que queria ir visitar Palmegrane era um processo complicado e cansativo. De modo que, em meados de março, Lisbeth Salander resolveu comprar um carro. Começou por adquirir um espaço para estacionamento, um problema muito mais complicado do que a compra do carro propriamente dito. Tinha direito a um lugar no parque do prédio, em Mosebach, mas não queria que alguém pudesse relacionar o automóvel com o sítio onde vivia. Por outro lado, havia já vários anos que se inscrevera numa lista para um lugar na garagem do seu antigo condomínio, na Lundagatan. Telefonou a perguntar em que número da lista se encontrava o seu nome e responderam-lhe que era o primeiro. E não só. No final do mês haveria um espaço disponível. Ótimo. Ligou para Mimi e pediu-lhe que fizesse imediatamente o contrato com o condomínio. No dia seguinte começou a procurar um carro. Tinha dinheiro para comprar qualquer Rolls-Royce ou Ferrari que quisesse, mas não estava minimamente interessada em nada que desse nas vistas. Em vez disso, visitou dois stands de usados em Naca e saiu de segundo com um Honda cor de vinho de caixa automática com 4 anos. Depois de passar uma hora a verificar todos os pormenores, incluindo o motor, para desespero do vendedor. Por uma questão de princípio, regateou até abater 2.000 coroas ao preço e pagou em dinheiro. Em seguida, dirigiu-se a Lundagatan e bateu à porta de Mimi, a quem deixou um duplicado das chaves. Sim, claro que Mimi podia usar o carro, desde que avisasse com antecedência. Como o lugar na garagem só estaria disponível no final do mês, estacionaram na rua. Mimi ia ao cinema com uma amiga que Lisbeth não conhecia. Ao vê-la maquilhada à gótica e ataviada com uma farpela horrível, que incluía qualquer coisa que parecia uma coleira de cão à volta do pescoço, assumiu que se tratava de uma namorada. E quando Mimi lhe perguntou se queria ir com elas, respondeu que não, obrigada. O que menos lhe apetecia era envolver-se no ménage à trois com Mimi e uma das suas namoradas de longas pernas e, sem dúvida, imensamente sexy, mas que a faria sentir-se uma idiota. Além disso, tinha assuntos a tratar, de modo que apanharam o metro até o Otorguete, onde se despediram. Lisbeth foi a pé até à On-Off, na Svea Wagen. Chegou 2 minutos antes da hora de fechar e comprou um cartucho de toner para a impressora laser. Pediu ao empregado que o tirasse da embalagem para que coubesse na mochila. Quando saiu da loja, estava cheia de fome e de sede. Foi até à Stutaplan e entrou por puro acaso no Café Heaven, um lugar onde nunca pusera os pés e de que nem sequer tinha ouvido falar. Reconheceu instantaneamente Nils Bjurman, de costas para ela, e deu meia volta e saiu. Foi colocar-se em frente da montra que dava para o passeio e esticou o pescoço para poder observar o seu tutor escondida pelo balcão. Ver Bjurman não despertou nela quaisquer sentimentos dramáticos, nem raiva, nem ódio, nem medo. No que lhe dizia respeito, o mundo seria sem dúvida um lugar melhor, sem a presença dele. Mas a verdade era que só estava vivo porque ela decidira que lhe seria mais útil assim. Olhou para o homem sentado à mesa diante do advogado e abriu muito os olhos quando ele se pôs de pé. Clique! Era um homem excepcionalmente grande, com pelo menos 2 metros de altura e bem constituído. Excepcionalmente bem constituído, para ser exata. Tinha uma cara franzina e cabelos loiros, muito curtos. Mas, no todo, a impressão que dava era de força. Viu-o inclinar-se para a frente e dizer qualquer coisa a Bjurman, que assentiu. Trocaram um aperto de mão e Lisbeth notou que Bjurman encolhia rapidamente a sua. Que espécie de tipo és tu e que negócio tens com o Bjurman? Afastou-se alguns passos rua abaixo e esperou debaixo do toldo de uma tabacaria. Estava a olhar para o expositor de jornais quando o loiro saiu do café e, sem olhar em redor, virou à esquerda. Passou a menos de meio metro das costas dela. Lisbeth deu-lhe 15 metros de avanço e seguiu-o. Não teve muito que andar. O gigante loiro foi direito à estação de metro de Birger Jarlsgatan e comprou um bilhete. Esperou na gare do sentido sul, que era de todos os modos a direção que ela pretendia seguir, e apanhou o comboio para Nordsborg. Saiu em Slussen, mudou para a linha verde e voltou a apear-se em Sankstuhl. A partir daí foi a pé, até ao café Blomberg, na Göttingen. Lisbeth esperou cá fora. Estudou o homem com quem o Brutamontes loiro fora encontrar-se. Clic! Percebeu imediatamente que se passava ali qualquer coisa de sinistro. O homem tinha uma barriga demasiado grande para a idade e um rosto afilado que inspirava desconfiança. Usava os cabelos puxados para trás, presos num rabo de cavalo, e um bigode loiro. Vestia blusão de ganga, jeans pretos e botas de tacão alto. Lisbeth reparou que ele tinha uma tatuagem nas costas da mão direita, mas não conseguiu distinguir o desenho. Usava uma pulseira de ouro e fumava Lucky Strikes, a julgar pelo maço pousado em cima da mesa. O olhar vago, ligeiramente vítreo, dava-lhe um ar de pedrado. Lisbeth reparara que usava colete por baixo do blusão. Identificou-o facilmente como um motard. O gigante não pediu nada. Parecia estar a dar instruções. O homem do blusão de ganga escutava atentamente, mas não contribuiu para a conversa. Lisbeth reconheceu que muito em breve teria de comprar um microfone direcional. Passados apenas 5 minutos, o gigante loiro saiu do café. Lisbeth recuou alguns passos, mas ele nem sequer olhou na sua direção. Caminhou cerca de 40 metros até aos degraus da Hall Helgonagatan e entrou num Volvo branco. Lisbeth conseguiu memorizar a matrícula antes de o carro virar na esquina seguinte. Voltou rapidamente ao Blomberg, mas a mesa já estava vazia. Olhou para um e para o outro extremo da rua, sem ver o tipo do rabo de cavalo. De repente, avistou-o, de relance, no passeio oposto, a empurrar a porta de um McDonald's. Teve de entrar para voltar a encontrá-lo. Estava sentado com outro homem que usava o colete por cima do blusão de ganga. Leu as palavras MC Svavelsio. O logo era uma roda estilizada de uma moto que parecia uma cruz céltica com um machado. Demorou-se 1 minuto na Göttingen antes de encaminhar-se para norte. O seu sistema de alarme interno entrara subitamente em alerta máximo. Fez uma paragem no 7-Eleven e comprou comida para uma semana. Um pacote gigante de Billy's Pan Pizza, 3 embalagens de peixe congelado, 3 empadas de bacon, 1 quilo de maçãs, 2 pães, 0,5 quilo de queijo, leite de café, 1 pacote de Marlboro Light e os jornais da tarde. Subiu a Schwarzengarten até Mosebach e olhou em redor antes de introduzir o código de entrada no teclado numérico junto à porta. Pôs 1 das empadas de bacon no micro-ondas e bebeu leite diretamente do pacote. Ligou a máquina de café e iniciou o PowerBook. Abriu o Asfixia 1.3 e selecionou a cópia do disco rígido de Burman. Passou a meia hora seguinte a examinar o conteúdo do computador dele. Não encontrou absolutamente nada de interesse. Burman parecia não usar o correio eletrónico. Havia pouco mais de 1 dúzia de curtas mensagens pessoais de e para conhecidos. Nenhuma das mensagens tinha qualquer relação com ela. Descobriu uma pasta recente com fotografias pornográficas que provavam o persistente interesse do advogado na humilhação sádica de mulheres. Franziu a testa, mas aquilo não era, estritamente falando, uma violação das regras que ela lhe estabelecera. Abriu a pasta com a documentação referente ao papel de Burman como seu tutor, e leu 1 a 1 todos os relatórios mensais. Correspondiam, palavra por palavra, às cópias que ela lhe enviara para o endereço normal. Tudo normal. Talvez uma pequena discrepância. Quando abriu a pasta de propriedades do Word, verificou que ele redigia normalmente os relatórios nos primeiros dias do mês, que dedicava cerca de 4 horas a rever cada um deles e que os enviava pontualmente para a agência de tutoria no dia 20. Ora, março já ia a meio e Burman ainda não começara a trabalhar no relatório do mês. Preguiça? Tem saído à noite? Ocupado com outra coisa? Ou anda a tramar alguma? voltou a franzir o sobreolho. Desligou o computador, foi sentar-se no cadeirão, junto à janela, e abriu a cigarreira. Acendeu um cigarro e ficou a olhar para a escuridão. Desleixara a vigilância que devia ter mantido. O sacana é escorregadio como uma enguia. Estava genuinamente preocupada. Primeiro Super Blomqvist, depois o nome Sala e agora o Nils Cabrão de Merda e o Bjurman, na companhia de um macho alfa carregado de esteroides, com ligações a um bando de ex-presidiários motards. No espaço de poucos dias, vários focos de agitação tinham-se materializado para perturbar a vida ordeira que estava a tentar criar para si mesma. Às 2:30 da madrugada, Lisbeth Salander entrou, sem ser vista, no edifício na Uplandsgatan, perto de Odenplan, onde Nils Bjurman vivia. Deteve-se diante da porta dele, empurrou cuidadosamente a tampa da fresta do correio e enfiou pela abertura um microfone extremamente sensível que comprara na Counter Spy em Mayfair quando passara por Londres. Nunca ouvira falar de Ebbe Carlson, mas era a mesma loja onde ele adquirira o famoso equipamento de escuta que levara o ministro da Justiça sueco a uma inesperada demissão no final da década de 80. Inseriu o minúsculo auscultador no ouvido e ajustou o volume. Ouviu o zumbido abafado do frigorífico e o tic-taquear de pelo menos dois relógios, um dos quais era o da parede da sala, à esquerda da porta. Aumentou o volume e escutou-o contendo a respiração. Ouvia os mais variados rangidos e estalidos vindos do interior do apartamento, mas nenhum sinal de atividade humana. Demorou um minuto a detectar os sons débeis de uma respiração regular e pesada. Nils Bjurman estava a dormir. Retirou o microfone e guardou-o no bolso interior do blusão de couro. Vestia jeans escuros e calçava sapatilhas com solas de borracha. Introduziu a chave na fechadura e entreabriu silenciosamente a porta. Antes de abri-la por completo, tirou o taser do bolso. Não tinha consigo qualquer outra arma. Achava que o taser seria mais do que suficiente para lidar com Bjurman. Fechou a porta e avançou sem ruído pelo corredor em direção ao quarto. Deteve-se ao ver a luz, mas de onde estava já conseguia ouvi-lo ressonar. Entrou no quarto. O candeeiro estava pousado no peitoril da janela. — Que se passa contigo, Bjurman? Tens medo do escuro? Aproximou-se da cama e ficou a olhar para ele durante vários minutos. Tinha um ar envelhecido, desmazelado. O quarto cheirava a homem que não dava muita atenção à sua higiene pessoal. Não sentiu a mais pequena ponta de compaixão. Por uma fração de segundo, um brilho de ódio implacável refugiu-lhe nos olhos. Reparou num copo em cima da mesa de cabeceira e inclinou-se para cheirar. Whisky. Passado algum tempo, saiu do quarto. Fez um curto desvio pela cozinha. Não notou nada de anormal. Atravessou a sala e deteve-se à porta do escritório. Tirou do bolso um punhado de migalhas de pão torrado que espalhou cuidadosamente pelo soalho de madeira. Se alguém tentasse segui-la, atravessando a sala de estar, o ruído das migalhas pisadas alertá-la-ia. Sentou-se à secretária e pousou o taser à sua frente. Em seguida, revistou metodicamente as gavetas e leu a correspondência referente às finanças particulares de Bjurman. Reparou que ele se tornara mais desleixado e esporádico na verificação dos saldos bancários. A última gaveta estava fechada à chave. Lisbeth franziu o sobreolho. Quando da sua última visita, havia mais de um ano, todas as gavetas estavam abertas. Os olhos dela pareceram desfocar-se enquanto tentava recordar o conteúdo daquela. Uma máquina fotográfica, uma teleobjetiva, um pequeno gravador Olympus de bolso, um álbum de fotografias encadernado a couro, e uma pequena caixa com um colar, algumas joias e um anel de ouro com a inscrição Tilda e Jacob Bjurman, 23 de abril de 1951. Sabia que eram os nomes dos pais de Bjurman, ambos já falecidos. Presumivelmente tratava-se de uma aliança de casamento que ele conservara como recordação. Portanto, ele fecha à chave as coisas que considera valiosas. inspecionou o armário de tampo cilíndrico atrás da secretária e retirou as duas pastas de arquivo que continham os relatórios da tutoria. Durante um quarto de hora, leu-os atentamente. Lisbeth Salander era, segundo Burman, uma jovem conscienciosa e agradável. 4 meses antes, escrevera que ela parecia tão racional e competente que via bons motivos para discutir, na próxima revisão anual, a necessidade de continuar a mantê-la sob tutela. O relatório estava elegantemente redigido e representava o primeiro passo na revogação da declaração de interdição. A pasta incluía ainda várias notas manuscritas que mostravam que Burman fora contactado por uma tal Ulrika von Liebenstahlat, da agência de tutoria, no sentido de terem uma conversa geral sobre a evolução de Lisbeth Salander. As palavras necessidade de avaliação psiquiátrica tinham sido sublinhadas. Lisbeth fez uma careta. Voltou a pôr as pastas no lugar e olhou em redor. Não conseguia encontrar nada digno de nota. Burman parecia estar a portar-se de acordo com as instruções que lhe dera. Mordeu o lábio inferior. Continuava a ter a sensação de que havia qualquer coisa que não estava bem. Levantou-se da cadeira e preparava-se para apagar o candeeiro de secretária quando interrompeu o gesto a meio. Voltou a tirar as pastas de arquivo do armário e examinou-as novamente. Estava confusa. As pastas deviam conter mais material. Um ano antes, quando da sua última visita, havia ali um resumo do seu desenvolvimento a partir da infância, feito pela agência de tutoria. Tinha desaparecido. Por que raio teria Burman retirado documentação de um processo em curso? Franziu a testa. Não lhe ocorria qualquer boa razão, a menos que estivesse a juntá-la noutro sítio. Passou os olhos pelas prateleiras do armário e acabou por detê-los na última gaveta da secretária. Não se lembrara de levar uma gazua, de modo que voltou ao quarto de Burman e revistou-lhe os bolsos do casaco, suspenso de um cabide de madeira até encontrar o porta-chaves. A gaveta continha os mesmos objetos que um ano antes, mas a coleção fora aumentada com a adição de uma caixa achatada que tinha na tampa o desenho de um Colt 45 Magnum. Recordou a investigação que fizera a respeito de Burman 2 anos antes. Gostava de armas e era membro de um clube de tiro. De acordo com os registros da polícia, detinha uma licença de posse para um Colt 45 Magnum. Chegou relutantemente à conclusão de que Burman tinha boas razões para manter aquela gaveta fechada à chave. Não gostava da situação, mas não conseguia lembrar-se de um bom pretexto para acordá-lo e pregar-lhe um susto de morte.